3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. Hoje, mandando o nosso abraço a todos os ouvintes de Coronel Bicaco, Rio Grande do Sul, que nos acompanham pela Rádio Faxinal FM, Web Rádio Grande Amor de Guarujá, a Rádio de Paraná. Um abraço a todo o povo carioca, aos ouvintes da Rádio Tamoio AM 900. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Queridos filhos e filhas, povo amado do Senhor, neste sábado, vamos juntos dizer: Jesus, eu confio na vossa misericórdia. Diga com ânimo isso, você que acabou de rezar o texto comigo. Padre, como é que eu faço para rezar o texto com o Senhor? Como é que eu faço para falar com o Senhor? O telefone é 0-operadora 41-3221-6070. Esse número vale para todos os programas. É um número para você falar comigo. 0-operadora 41-3221-6070. Filhos e filhas, eu estou vendo no site, enquanto nos preparamos para escutar um testemunho, de Santo Antônio da Platina. A Elza: venho pedir a luz divina do Espírito Santo esteja sobre o coração, a mente, sobre todos nós. Realmente, filha, esse é o Espírito, invocar o Espírito Santo de Deus. Como lá de Inúbia Paulista, Marisa: hoje estou triste, meu filho ainda continua com a bebida. Peço oração para ele, a esposa. É uma luta. Jesus misericordioso, tome-lhe nos braços, faça-lhe se libertar. Intercessores, anotem: Marisa e Inúbia Paulista, lá do estado de São Paulo. Vamos pedir a Deus Nosso Senhor a libertação deste filho. O alcoolismo destrói muito. Escute o que foi deixado como testemunho de vida. Padre, aqui é uma filha de Deus, do Paraná. Quero agradecer a graça recebida a Jesus misericordioso, que o meu irmão, uns 4 anos atrás, largou da esposa, com 2 crianças pequenas, por causa de uma outra mulher. Daí em diante, a gente sempre estava rezando o Terço da Misericórdia e pedindo para que Deus convertesse seu coração e tirasse a cegueira espiritual. E agora o meu irmão resolveu largar dessa mulher e quer voltar para casa para sua esposa. Então eu quero dizer obrigado, Jesus misericordioso, pela graça recebida. Obrigado, Padre. E também a novena de Santa Rita. Eu pedi pela conversão do meu marido. Isso. Faz muito tempo que ele não se confessa, vai à missa às vezes, mas não comunga. E essa semana ele disse que quer voltar a confessar para tomar o corpo de Cristo. Então, obrigado, Jesus, minha Nossa Senhora Santa Rita, Jesus misericordioso, pela graça recebida. Obrigado, Padre. Deus abençoe, filho. Um abraço para você, com todo carinho. Que momento bom, né? A volta para casa do Pai. Vamos lá? Bíblia aberta, cartilha de oração. Eu venho, Senhor Deus. E o texto de hoje, Marcos 11, 27 a 33. Um abraço ao povo de Fortaleza, muitos ouvintes da Hora da Misericórdia, pela Rádio Jangadeira FM. Palavra que une os povos, palavra de conversão. Palavra de alegria, é luz para o coração. Aleluia, aleluia, Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus e os discípulos foram outra vez a Jerusalém. Enquanto andava pelo templo, os sumos sacerdotes, os escribas e os anciãos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus disse: vou fazermos uma só pergunta. Respondei-me e eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondemos do céu, ele dirá: por que não acreditastes em João? Vamos então responder dos homens, mas tinham medo do povo, já que todos diziam que João era realmente um profeta. Responderam a Jesus: não sabemos. Então Jesus disse: pois bem, eu também não vos digo com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A controvérsia que nós acabamos de dizer, que é o Evangelho de Marcos 11, 27, 33, mostra um preconceito que tinham contra Jesus. Sem dúvida, Jesus incomodava no seu jeito de falar, de agir, e os adversários questionavam a autoridade dele. O mestre faz uma contrapergunta, apelando para a figura de João Batista. Os líderes religiosos duvidavam dessa condição do precursor de Jesus, mas tinham medo do povo. A falta de sintonia levavam as pessoas a perder-se em quem era verdadeiramente Jesus. Mas a confusão quem criava eram os líderes, porque não queriam perder o seu status. Na verdade, não queriam a conversão. Senhor, hoje sábado, dai-nos compreensão da missão de Jesus, da atuação do Pai e da força do Espírito Santo. Me pego a pensar as coisas da vida. Ele vem consolar e vem pelo seu espírito e traz a esperança de um dia melhor. E sigo o caminho sem desanimar. Esse é o ponto fundamental. Jesus misericordioso, eu agradeço, Jesus misericordioso. Eu clamo, Jesus misericordioso. Eu suplico. Ele dá forças para lutar. Ele é o caminho. Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, exemplo de amor e de unidade, orientai-nos. A vida é recomeçar. Filhos e filhas, estou vendo aqui testemunhos de graças e bênçãos. Quantas pessoas no site, nessa hora da misericórdia, ao mesmo tempo que pedem orações, estão dando testemunhos. Olá, Padre Reginaldo, sou Priscila, tenho 18 anos. Eu estava necessitado muito de uma graça de emprego. Eu procurava em todos os lugares, fazia entrevistas, mas ninguém me chamava. Foi quando eu fiz a novena de Santa Rita de Cássia. Padre, eu fui chamada para trabalhar. Obrigado, Santa Rita de Cássia. Jesus misericordioso. Quem escreveu? Priscila Catiane Preitzner, na Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. Ouvinte fiel, certamente, da Rádio Evangelizar. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos. Pai, Filho e Espírito Santo,